agora o truque de possibilidade de guardar o truque. Quando ele com o Recife agora, na frequência 13325, 125 no secundário, tomou voo. 13325, sem perdoe, não copiei a primária, por gentileza. Ah, secundária, por gentileza. 1251. 25, muito obrigado. Bom começo de semana, tá bom? Muito bom voo. Afirme, prossiga. Alfa Vitor, papai, informa o término do rebote, estacionado já na posição 9. Gente, um bom dia, frequência livre, Alfa Vitor, papai. Obrigado, senhora, bom dia também. Bom dia, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, contato radar passando coral. Vou indo pro de Mari para a chegada Mari, chame no ideal desse lado. Livre desvio, Lima cruzou. O Zulu disse para 3 mil pés o ajuste 1012. Salvador, bom dia, eu sou 3608, tem sua informação, Charlie, autorização São Paulo, Congonhas, nível 3608. A 3601, Congonhas, autorizado nível 360, coladão no zero com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5124 no transponder. Autorizado para São Paulo, aeroporto de Congonhas, no 360, decolando a pista no 0, primeira curva à direita, na saída da El Leda, 2 e a altura do voo no 6, após rota conforme o plano. Controle em 120, decimal 8, transponder 5124 no 360. São 3601 no correto, confirmando portão, 02. Afirma, 02. Sim, são 02, chama pronto para o espectacionamento. Bio Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu está autorizado a final do ILS Rede para 2000 e informa o localizador. 2000 IBMS. Lima Kilo Zulu. Chama agora a torre 118 decimal 95, tomou posse. 295, obrigado. Torre, boa noite, Lima Kilo Zulu. Zulu, boa noite. Confirmando, prossegue para Pistono Zero ou para Uno 7? Uno 7. Abrando para cancelamento. Gente, Lima, Kilo Zulu, plano IFR cancelado aos 4.6, autorizado. Base pela direita, reporta final Uno 7, embaixo travado. Positivo, confirma o ajuste, please. Uno 0, Uno 2 agora. Salvador, eu estou 3601 para pushback essa vez. 3601, autorizado, reporta, tá? Autorizado, estou 3601. embaixo da 197, embaixo da 04. Lima Kilo Zulu, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 5 nós. Repouso. Torre, confirme por gentileza a pista, está molhada? Negativo. Obrigado. Quilo Zulu, solo 50, frequência livre estacionária, um bom dia. Para o taxista 3601, estamos com 162 a bordo. Autonomia de 3 horas e 45, alternando ao galeão. 3601, táxi via Índia, ponto de espera, reporta pronto para decolagem, ajuste no 0 no 2. Via Índia até o ponto de espera no 0, reporta pronto com ajuste 1012 no 0 no 2, o táxi 3601. Tan 3601, ponto de espera 1-0, pronto. Tan 3601, autorizado. Ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 5 nós. Livre, alinhar e decolar pistão a zero, Tan 3601. Só confirmando, a pista está úmida, confirma uma olhada, viu? Gente, graças pela informação da 3601. Porém, confirmando, não chove mais sobre o campo, ok? Decolar 259, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. Constatei que até o primeiro terço está molhado, depois ela está melhor, está um pouquinho seca. Gente, graças pela informação, está 3601, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle, é o Tan 3601, decolou da El, passando 1400 metros. Bom dia, Tan 3601, contato radar, suba para o nível 360, estou autorizado, Leda. Ok, 360, direto Leda, o Tan 3601, bom dia. Da presente voo e bridge, subindo restrito para o 300. Bridge 300, restrito a 3601, obrigado. Para controlo. Tá 3601, deixa eu me restrito agora. Frequência 1-3325, alternado no 251. 3325, 251 para 3601, uma boa. Bom dia, November Golf Alpha. Acione identificação, desça para 2.000 pés, o ajuste no 093. Está autorizado direto do Duna para o final do procedimento. Salvador, Xana 6251. Xana 6251.